Jé Versátil. Sempre coisas maravilhosas. Jé Versátil. Sempre coisas maravilhosas. Yo! História. Jantar na mesa, família me aguarda. Abordagem policial no trânsito. Rezo ao meu anjo da guarda. Se o cana não fosse tão agressivo, pelo meu crime de ser preto, eu jantaria com a esposa e meu filho. O céu era lindo. História. Ele era muito romântico, amante, galanteador. Jantar ao lindo luar, dizendo amor é por você que eu vivo. E eu perdoava os momentos que ele era possessivo, agressivo. Mentalizava o céu, fuga da agressão cruel, da prisão. No horizonte, minha trágica conclusão. Gosto do céu azul, nuvens brancas com arco-íris. Retire seus medos, por mais que a família pire. Atire seus preconceitos em mim, chame de gay otário. Morro nas mãos de um salafrário no armário. História. Sempre detido nos degraus do descaso, faltando rampa. Acesso a tudo sempre escasso e a gente trampa. Muleta, cadeira de roda, sol a pino. Pedindo ao céu que ilumine o nosso destino. Céu. Chega, as águas de março, muitos ficam em desespero. Gera enxurrada, a vida, as coisas são levadas. Seja durante o dia, tarde, noite, até mesmo madrugada. Muitas vezes o que despeja é sinônimo de fartura. Pra quem debaixo dele leva a vida dura. Dele cai a água que rega a planta, também é a mesma que gera o pranto. Não podemos esquecer do seu encanto, presente em todos os cantos. Habitaram, espaços, esbanjam liberdade. Ele cruza horizontes, países, cidades. Sol, lua, estrelas decoram sua imensidão. Sua aparência é motivo de inspiração para um simples cidadão. Me deparo com ele em diversos momentos do dia. Às vezes nublado, ensolarado, estrelado. Dependendo da estação, são vários resultados. Respira o fim do dia, o negro céu com estrela. Lua gira, agita a brisa, traz força pro outro dia. Fumaça vem avisar que tem fogo na mata. Liga, grilha erigindo cida, não posso desanimar. Nem pensar, vou chegar, maniga, mudando toda energia. Quero mais limpo o céu que reflete esse mar. O sol que tá lá em cima, mais forte brilhar. Quero tranquilo rio pra poder navegar. Quero tudo mais limpo, quero ver limpar. O drama, o choro, a lama que deixaram lá. Pro céu só refletir as forças de Oxalá. E que sejamos forças entre se arrimar. O céu é nosso espelho e tudo vem de lá.